310 vai, tá? Xará 6310, autorizado, tá? Tá, 6310. Desça para 3.000 pés. Ajuste no 019. localizador estável, 3662. SAM 3662, chame torre, 118, decimal 6. 18-6, boa noite. Na 63110, desça para 2000 pés, ajuste 1019, autorizado final ILSX e reforço estabilizado. Estabilizou o Oceano 6310. Oceano 6310, chame torre, 118, decimal 6. Azul 4070, acione identificação, chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Thank you. Bahia, arrasta o Inter, para a Sandra com 996, arrasta o Mar. Sul 4070, desça para o nível para 2000 pés, ajuste no 099. Boa noite, é o 6390. Confirma? Confirma, é o 6390. Seria possível confirmar a saída para Recife? Previsto. Luca, Cajú, obrigado. No meia, transfere. Trip 52, no meia, contato radar, saída Conde, sub e mantém a nível de voo 1950. Restrito no 50, 52, no meia. Azul 4070, autorizado final ILS X-Way, reporte estabilizado localizador. Controle Salvador, boa noite, Passaredo 2224, decolou. Passaredo 2224, contato radar, sai da Momo, sob manter a nível de voo 350. Autorizado da Momo, o Passaredo 2224, solicita final 250. Ciência, aguarde, Passaredo 2224. Aguardando. Controle Azul 4070, localizador. Azul 4070, chame torre, 118, decimal 6.